pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Exigências para este período: saúde para toda a gente, casas para toda a gente, gratuitidade dos serviços essenciais, um rendimento social de quarentena, a manutenção dos postos de trabalho e o indulto de presos por crimes menores e dignidade para todos. Some people die before their time so that others can live. It's a cornerstone of civilization. Já que se pretende olhar aqui o antropoceno como evento que pôs em contato mundos capturados para esse núcleo pré-existente de civilizados, no ciclo das navegações, quando se deram as saídas daqui para a Ásia, a África e a América, é importante lembrar que grande parte daqueles mundos desapareceu, sem que fosse pensada uma ação de eliminar aqueles povos. O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou epidemia, uma mortandade de milhares e milhares de seres. Um sujeito que saía da Europa e descia numa praia tropical largava um rastro de morte por onde passava. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra bacteriológica em movimento, um fim de mundo. Tampouco sabiam as vítimas que eram contaminadas. Para os povos que receberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século XVI. Não estou liberando a responsabilidade e a gravidade de toda a máquina que moveu as conquistas coloniais. Estou chamando atenção para o fato de que muitos eventos que aconteceram foram um desastre daquele tempo, assim como nós estamos vivendo o desastre do nosso tempo, ao qual algumas seletas pessoas chamam antropoceno. A grande maioria está chamando de caos social, desgoverno geral, perda de qualidade no cotidiano, nas relações. Estamos todos jogados nesse abismo. Ideias para adiar o fim do mundo. Ailton Krenak. E antes de me despedir, eu deixo uma música da Tetê Espíndola, artista brasileira, do álbum Ouvir Birds, que resultou de uma expedição que ela fez em 1991 pela Amazônia brasileira. Essa expedição não teve imagens gravadas, apenas o som, e teve a participação de vários pássaros, como jaú verde, araraúna, periquito, pássaro-boi, pica-pau, tucano, saci, curicaca, o irapuru da terra e muitos outros. Um beijinho. Eu, antes de começar a falar, queria cumprimentar todos e todas que estão neste momento privados da própria liberdade, que neste momento são muitos e que estão nos nossos pensamentos. Foram-se os bandos de chacais, chegou a vez dos tribunais, vão reunir o bom e o mau ladrão para votar sobre um caixão. Quando inocente se abateu, ainda um morto não morreu. Quando inocente se abateu, ainda um morto não morreu. É como a sombra do punhal. Vamos matar o justo que ali jaz. Para quem julga tanto faz. Já que o punhal não mata bem, a lei matemos também. Já que o punhal não mata bem, a lei matemos também. Soa o clarim, soa o tambor, morto já não sente a dor. Quando o deserto nada tem a dar, vêm as águias almoçar. O tribunal dá de comer, venham assassinos ver. comer. Venham assassinos ver. Se o criminoso se esconder, nada de novo aconteceu. A recompensa ao punho que matou, uma fortuna quem roubou. Guarda o teu roubo, guarda o bem, dentro de um papel além. Guarda o teu roubo, guarda o bem, dentro de um papel além. O RDA está a oferecer refeições das 13 às 15 horas todos os dias, isso é sábado e domingo também, e também a Desgraça às quartas e sextas está aberta para takeaway entre as 12 e as 15, é só às quartas e sextas. Ambos aceitam donativos. A Desgraça também em bens alimentares, portanto pedem coisas como grão, feijão seco ou enlatados, pão ralado, arroz, aveia, batata, vegetais e farinhas. Enfim, é isso. Se estar fora de uma faixa etária de risco para desenvolver uma doença complicada por coronavírus nos torna mais fortes relativamente a esta epidemia, talvez ter uma saúde social mais forte também fizesse com que o impacto negativo que estamos a sentir com esta epidemia fosse menor. Portanto, acho que para o futuro há que perceber que estes movimentos de organização comunitária que acontecem nos bairros para organizar cantinas solidárias, gratuitas, para entregar alimentação em casa, também há alguns movimentos das juntas, etc., são coisas que não podem acabar e que, contrariamente, têm que se replicar. E temos que aproveitar este período em que movimentos trabalham juntos e pessoas a título individual trabalham com movimentos, etc., etc., para pensar que estes laços não podem terminar quando terminar a pandemia. Isso não faz qualquer sentido. A nossa luta não é entre nós, a nossa luta é outra e é maior. Já não quero mais comer, já estou farto de ir para a escola. O que eu gosto de correr e de andar a chutar bola. Não me visto mais calções, nem beber os de catar. Não me dei um gutorais quando cai, eu não saio. Cala essa boca, não digas isso, que é pecado. Olha que o pai e os sus, que é zangado. Não custa nada, por isso eu vou ser delicado. O tagadinho, ou leva o filho. O tagadinho, ou leva o filho. O tagadinho, ou leva o filho. O tagadinho, ou leva o filho. O tagadinho, e galadinho. O tagadinho, ou leva o filho. Já estou farto de tirar a missa e de rezar de pano nosso. E não gosto que o meu biguinho é com medo que não gosto. Só me invisto de babuzar e já me quero me regular. E são tantas assinantes, mas eu tenho que calar. Cala essa boca, não digas isso, isso é pecado. Olha que o pai e os seus, fica zangado. Eu sou só por todo, aí fica todo atrapalhado. O dá gatinho, o leva teu filho. O dá gatinho, o leva teu filho. O dá gatinho, o leva teu filho. O dá gatinho, o leva teu filho. O dá gatinho, de galadinho. O dá gatinho, o leva teu filho. O dá gatinho, o leva teu filho. O dá gatinho, o leva teu filho. O dá gatinho, o leva teu filho. O dá gatinho, o leva teu filho. O dá gatinho, de galadinho. O dá gatinho, o leva teu filho. Como vai ser? É sempre difícil pensar no futuro, mas nessa situação, talvez um pouco mais simples, por esta, como se diz, dissimetria temporal que tem esta pandemia, não é? De ter alguns países que chegaram mais à frente, não é? Antes, uma fase mais avançada da epidemia, e outros que estão um pouco mais atrás. É tipo, obviamente, a Itália foi o primeiro país europeu, não é? A ter um impacto muito, muito duro da pandemia. É como se estamos tipo 10, 15 dias atrás. É uma das coisas que preocupa um pouco que na Itália, ou que devem ter falado com Nuno Dias, a questão do policiamento do outro, não é? Desta obsessão para ver o que os outros fazem, quem é os outros que não respeitam as regras, está muito mais intensa, muito mais agressiva do que aqui em Portugal. Não sabemos se vai ser assim também por aqui. A pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias.